esquecer, vou direto ao assunto. Tento me acabar, mas vocês se acabam junto. E quando eu ficar doente, vocês já serão defuntos. A caminho do escuro, vocês vivem alienados. Sonho com futuro que não será alcançado. Com ambição de povoar todo santo metro quadrado. Nunca esteja preocupado, de vocês está guardado. Absolutamente nada a ver com isso. O CO2 não controla o clima local. Cala a boca, tô sem paciência pra sua ciência. Sua deficiência não é no corpo e sim na consciência. Sua ignorância só não é maior do que a distância que tomam pra ver os erros que cometem abundância. Vai se achando tal, vai, acha que é legal, que é o centro universal, se sente superior. O teu diferencial, vai, vê que é letal. Vão se afundar no caos com polegar opositor. Cérebro desenvolvido, pensamento atrevido. Que adianta ter cabeça se não dá uso devido. Cérebro desenvolvido, afirmação atrevida. Cada morte de um ser vivo é um dia menos em suas vidas. Vocês estão bobeando, vocês estão brincando com a vida, com a própria vida. Fique esperto, não. Sempre proporcionei equilíbrio e vida farta. Sempre fiquei quieto, agora é eu que dou as cartas. Esse é um desabafo de que aguento ser cretino. Tô aqui há muito tempo e no momento repetindo. Vi crescer esse ser que chegou num belo dia. No início até achei interessante o que fazia. Fogo com pedras, grupos bem organizados. Suas histórias e sentimentos em cavernas desenhados. Foi crescendo a quantidade dessa espécie evoluída. Se empolgando a cada descoberta nova adquirida. Foi se revelando a cada geração que vinha. Se alastrando e contraindo vícios, saindo da linha. Hoje se acha superior que as espécies ao seu entorno. E põe a culpa no universo se o clima fica um forno. Se desesperam quando eu mando um aviso. Falam que os furacões, as enchentes dão prejuízo. Mas quem vale em prejuízo, muito já prejudicou. E o ser humano então começa a colher o que plantou. Aí sujou, moscou, recebo o que cativa. A mama acordou e vai deixá-los à deriva. Vou morrer de sedilhados pelas águas poluídas. Dias quentes, insuportáveis, noites frias, mal dormidas. Transgênicos, micro-ondas, agrotóxicos na comida. Vão sofrer com as doenças e me implorar por vida. Controle de natalidade, acham que é frescura. Que aproveitar a idade enquanto a tiver dura. Muitos filhos, fartura e luxúria. Te enobrece, esgoto in natura. Vai pro rio que te abastece. Quero ver respirar com a flora toda exterminada. Quero ver se alimentar, se toda a fauna for caçada. Nas calçadas de concreto e atmosfera degradada. Eu quero ver comer dinheiro quando não sobrar mais nada. Nada, nada. Vocês são parasitas detonando o hospedeiro. Ou patrocinando o próprio caos com seu falso dinheiro. Eu sou obsessão por um consumo inconsciente. Essa mania de querer sempre mais do que precisa realmente. Vocês nem se dão conta, não estão vendo. Estão muito ocupados, mas a avalanche vai crescendo. Vocês esquecem que quem não se adapta aqui é eliminado. Sempre foi assim. Essa é a lei que aqui tem reinado.